Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Passam poucos minutos, cerca de 2, das 20 horas e 30 minutos. Estamos a dar início a mais uma edição de Musicália. Ora, como é habitual às quartas-feiras, falamos-lhe sempre de um intérprete e hoje vamos falar de alguém muito especial. Artur Garcia, ele que nasceu a 15 de abril de 1937 e completará nesta sexta-feira, portanto daqui a 2 dias, 74 anos. Artur Garcia é um nome importante na música portuguesa, mas não só, também no teatro. Começou a cantar, quase por acaso, aliás. O teatro é efetivamente a sua grande paixão, mas foi na música que Artur Garcia começou e também se começou a destacar. Ele e António Calvário, na história, foram os dois, entre aspas, rivais, já que os dois concorriam no Festival Eurovisão, já que os dois concorriam na rádio, já que os dois concorriam no Programa Geral Musical daquela altura. Começou a cantar como intérprete amador no ano de 1951, e em 1956 entrou para o Centro de Preparação de Artistas da Radiodifusão Portuguesa. Participou, aliás, pela primeira vez no Festival da Canção RTP no ano de 1965, um ano depois de, precisamente, António Calvário ter vencido este mesmo festival e ter pela primeira vez representado Portugal na Eurovisão. Em 1967 atingiu o culminar de tanto trabalho ao alcançar o título de Rei da Rádio, que atualmente, aliás, que anteriormente, era ocupado novamente por António Calvário. Era, digamos, como disse, eram, entre aspas, rivais. Participou, como disse, no ano de 1965 com um tema romântico na Eurovisão, ou melhor, no Festival da Canção RTP, que, como se pode verificar pela história, não o venceu. Vamos ouvir Amores, um tema retirado do próprio arquivo RTP do Festival da Canção daquele ano. Vamos ouvir, então, ao vivo, este tema de Artur Garcia, o tema que, então, levou ao Festival RTP da Canção no ano de 1965. Amores. Logo depois vamos ficar com um dos seus mais bem-sucedidos temas, Cidade ao Sol, deste intérprete que, após o 25 de Abril, praticamente deixou de se ouvir falar. Vamos ouvir então estes dois temas, Amores, ao vivo, no Festival da Canção RTP, e Cidade ao Sol. Quem inventou a saudade, inventou também a dor, e aquela palavra amor, amor, amor. Amor, palavra tão doce, não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar recompõe a alma, sonhar dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, amor, vem me seduzir, que eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor. Palavra tão doce, não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar recompõe a alma, sonhar dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, amor, vem me seduzir, que eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor, amor, amor, só amor. No deserto do mundo é mais do que água pura. Sol que eu às vezes invento para sentir de momento reflexos de loucura desenhado na penumbra, mesmo sem cor de ferida. Este sol pode nascer para quem se perder pela margem da vida. Cidade vestida com sol para todos, confunde os sentidos, enfeita a verdade. Tem corpo de ruas e veias de pedra, tem alma do povo que faz a cidade. Cidade vestida com sol para todos, confunde os sentidos, enfeita a verdade. Tem corpo de ruas e veias de pedra, tem alma do povo que faz a cidade. Tu, cidade onde me encontro, meu sabor de aventura, meus passos sem fronteira. Eu, que durmo nos teus braços, nas longas madrugadas, cidade prisioneira. Mas depois rasga-se a noite, faz-se luz entre os escombros. Vou enfrentar amanhã, vou andar por aí com o sol nos meus ombros. Cidade vestida com sol para todos, confunde os sentidos, enfeita a verdade. Tem corpo de ruas e veias de pedra, tem alma do povo que faz a cidade. Cidade vestida com sol para todos, confunde os sentidos, enfeita a verdade. Tem corpo de ruas e veias de pedra, tem alma do povo que faz a cidade. Tem corpo de ruas e veias de pedra, tem alma do povo que faz a cidade. Ficou sobretudo associado ao cantar popular. Aliás, era fácil decorar-se o nome de Artur Garcia Silva, já que as suas músicas, que o povo facilmente compreendia, tinham muito sucesso. Algumas delas estavam, tinham influências do teatro de revista. Aliás, um percurso, uma meta que Artur Garcia sempre almejou alcançar. Com a chegada do 25 de Abril, Artur Garcia viu-se praticamente relegado à sua loja de discos, que entretanto abriu. Pôde acompanhar a evolução da cena musical, mas nunca mais teve o mesmo sucesso. Foi um golpe para a carreira musical de Artur Garcia, que, como dito no princípio deste programa, nunca foi propriamente o seu objetivo. Engrossou depois no teatro e começou a fazer algumas peças cada vez mais relevantes. E ainda hoje, Artur Garcia é um nome mais associado ao teatro de revista do que propriamente à música popular portuguesa. Ainda assim, Uma Vez na Vida e Sombra de Ninguém foram dois temas que tiveram bastante sucesso, interpretados pela bonita voz de Artur Garcia. É ao som de estes dois temas que vamos seguir nos próximos minutos em mais uma edição de Musicália. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tá manquinho. Vê por onde vais que andam lobos no caminho. Não, não há flor na giesta, vê-la. Se o sol te cresta, não, não há flor nas gestas. Vê-la. Se o sol te cresta, quando a serra não tem neve, quando a hora é sempre mais leve, quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Adeus, que eu vou para longe. Adeus, que eu vou para a beira. Adeus, que eu vou para longe. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Quando a serra não tem neve, o andar é sempre mais leve. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, vai depressa, tamanquinho, vê por onde vais que andam lobos no caminho. Corre, corre mais, corre, corre mais, corre, corre mais, corre, corre mais. Nessa janela de águas cortadas há trepadeiras entrelaçadas, e dentro dela lá está Lisboa, olhando desde o alto da rua. Mas à noitinha está combinado andar sozinha com o seu fado. Se desce à rua já não importa que até a lua veja um fado à sua porta. Dizem que o Tejo é teu namorado, e todos sabemos que és noiva do faro. Mas não te cases com um só depois, o melhor que fazes é namorar com dois. Neste noivado, entre vizinhos, não há pecado, pois são velhinhos. Mas por Lisboa, toda te enfeitas, e eu até vejo o olhar que te deitas. Tens um costume que eu tanto invejo, fazer ciúme ao pobre Tejo. Quando apareces com o teu fado, nunca te esqueces de levar cheiro franjado. E sempre o Tejo é teu namorado, e todos sabemos que és noiva do fado. Mas não te cases com um só depois, o melhor que fazes é namorar com os dois. Mas não te cases com um só depois, o melhor que fazes é namorar com os dois. Vamos fechar esta edição de Musicália para esta noite de 13 de Abril de 2011 com mais dois temas. Dois temas que também fizeram sucesso na voz de Artur Garcia Silva, que, como disse, nasceu a 15 de Abril de 1937 e que 74 anos depois continua no ativo. Está, portanto, de parabéns daqui a dois dias, mas como sexta-feira não há musical dedicado a artistas, trazemos hoje esta biografia do grande português, artista na área da música, artista na área do teatro, artista, no fundo, na arte de representar e de cantar. Trago-lhe, então, mais dois temas, Olhos de Veludo e Porta Secreta, para fecharmos a edição de hoje do Musicália. Caro ouvinte, quero dizer-lhe que foi um prazer enorme estar consigo e já a seguir vamos continuar com grande música portuguesa, desta vez com Diamantino Teixeira em mais um Portugal de Lança 10. Fique bem, uma boa noite, na companhia, claro está, da Rádio Antena Web. Até amanhã! Teus olhos são de veludo, escondem segredo. São tantos que até às vezes conto com os dedos. Já me disseram tudo, mas não sei por fim se os olhos de peludo gostarão de mim. A vida contigo ao lado já está prevista, por isso faço mil coisas para dar nas vistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. Teus olhos são de veludo, azuis mistério, que eu julgo vai ser um caso até muito sério. A chama de um carinho podem acender, mas é nesse caminho que eu me vou perder. A vida contigo ao lado já está prevista, por isso faço mil coisas para dar nas vistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. Está prevista, por isso faço mil coisas para dar nas vistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. E toda a gente me vê, só tu não, eu sei porquê, pois creio que tu procuras outras conquistas. Tens dentro do peito, não me digas que não. É uma porta secreta em vez de coração. Eu sei quem é que te viu andar atrás de alguém. Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém. Se é uma porta secreta, seja lá como chave, que é feita só de amor. Juro, hei de descobrir que lá dentro tem. Juro, hei de conseguir lugar para mim também. Com importância, pões à distância, se alguém te quer falar. Que pretendes se não atendes quem vive para te amar? Tens dentro do peito, não me digas que não. É uma porta secreta em vez de coração. Eu sei quem é que te viu andar atrás de alguém. Nunca já se descobriu que não gostas de ninguém. Secreta, seja lá como for, hei de abrir com a chave, que é feita só de amor. Juro, hei de descobrir que lá dentro tem. Juro, hei de conseguir.